lágrimas de risos banham seus cabelos com sopro em seu ouvido. Perfume do seu beijo, um abraço meio ardido, te faz sentir tão louca. Com meu olhar perdido no jeito da sua com beijos de esperança.